chegamos agora para o terceiro bloco, onde vamos falar sobre a Sprint Cup, que também correu em Atlanta, assim como a Nationwide. Vitória de Kyle Busch, quarta na temporada. Domínio da prova ficou por conta do Joey Logano. E não tivemos grandes emoções, apesar dos paybacks e dos vários incidentes que a prova teve. Mas o final até que foi, digamos, tranquilo para o Buchinho. Como de costume, aí o Leonardo começando, é Leão, e depois nós vamos debater a prova. Bom, só falando dos números do Kyle Busch. O Kyle Busch chega à sua 28ª vitória na carreira, a quarta esse ano, né? E ele que volta a vencer em Atlanta, onde ele conseguiu a primeira vitória com a Toyota. Foi em Atlanta, ele volta a vencer em Atlanta, né? E um dado bem interessante, essa é a 100ª vitória do Kyle Busch de Toyota, sim, em todas as categorias, não só na Sprint Cup. Bom, os meus destaques, o primeiro destaque vai ser o Joey Logano. O Joey Logano que conseguiu terminar a corrida em segundo, né? Foi mais um excelente resultado do Joey Logano. O Joey Logano que vem fazendo o trabalho que supostamente estaria fazendo o Brad Keselowski, né? E quem vem às sombras do Joey Logano é o Brad Keselowski. Porque o Joey Logano está sobrando, está muito à frente do Brad Keselowski, por incrível que pareça. Ele terminou a corrida em segundo. Agora o Joey Logano tem uma vitória, 8 top 5 e 14 top 10 no ano. O meu segundo destaque, rapidinho, é o Martin Truex Jr. Fez mais uma excelente corrida. Depois do problema que ele teve em Brisco, ele bateu, né? Acabou até com a mão machucada. Ele terminou ainda a corrida em terceiro lugar ainda. Foi um bom resultado para ele, né? E o Martin Truex Jr. agora ele tem uma vitória, que foi lá em Sonoma, quando ele venceu lá. Foi em Sonoma a vitória dele. Tem 6 top 5 e 10 top 10. E agora o Martin Truex Jr. dá um salto de 14º para 13º. Um salto não, sobe uma posição, né? No campeonato. E curiosamente, ano passado, o Martin Truex Jr. tinha terminado em quarto essa corrida em Atlanta. Esse ano ele terminou a corrida em terceiro, né? Uma posição à frente também. E meu outro destaque rapidinho é ali na rabeta décimo lugar, na rabeta do top 10 ali, foi o Brian Vickers. Brian Vickers que volta a andar bem, continua em boa sequência de corridas. Venceu London, bateu o Watson Green. Nós não sabíamos que ele poderia ter feito lá em Watson Green, né? Não tivesse batido. Acabou batendo, terminou em 32º. Bristol, ele largou em quarto, terminou em quarto. Foi um bom resultado. E Atlanta, ele terminou mais uma corrida do top 10. Quer dizer, ele está bem focado na Sprint Cup. É um sinal que já está aproveitando já a oportunidade que está chegando no próximo ano. Por enquanto, os meus destaques são esses. Então, pessoal, o meu primeiro destaque, ele foi fator durante a primeira parte da corrida. É Cal Edwards. Eu gostei muito do desempenho dele, só que depois de uma má decisão na bandeira amarela, não entrou pro pit, ele acabou virando história, enquanto o Joey Logano seguiu na liderança. É, para mim, que a gente vinha conversando alguns programas atrás, aquele Cal Edwards triste que a gente via, passivo, parece que tá virando história. O Cal Vaca Louca, que nem o nosso amigo Léo Guina citou, parece que está retornando. Eu gostei muito da atuação dele. Enquanto teve equipamento, foi fator na frente. Está evoluindo, está mostrando agressividade, coisa que os fãs dele querem. O outro só abrir um ponto aqui, o Hélio. Inclusive, se pegou com o Jeff Gordon, depois da prova tiveram duas conversas longas os dois pilotos, por causa da troca de tinta que teve no decorrer da prova. Então, o Jeff Gordon e o DeWanha Jr. são os meus dois destaques. Dois pilotos da Hendrick. Jeff Gordon conseguiu sobreviver na luta pelo Chase, tá com a corda no pescoço, mas vai chegar em Richmond dependendo das suas próprias forças. Eu gostei muito também da atuação de Jeff Gordon. E até essa briga com o Cal Edwards mostra como ele tá tentando. Tá fazendo de tudo para conseguir o seu objetivo final indo à noite de sábado em Richmond. O meu outro destaque é o Green Boyer. Estava testando um motor novo da Toyota, mas parecia ser o único carro a conseguir acompanhar Joe Logano, que para mim foi o vencedor moral da prova durante a noite em Atlanta. O Boyer mostrando muita força. Eu não sei se esse carro 15 seria a cobaia ideal desse motor novo da Toyota. Não sei a opinião dos dois amigos aí, mas o Boyer era para ter assumido a liderança do campeonato. Foi líder durante metade da corrida, até ter seus problemas, contando com a má corrida do carro 48. Só que isso é outra história que a gente vai abordar durante esse bloco. E outro destaque meu que eu coloco aqui é David Gillan. Terminou em 17º lugar, mas a gente viu ele sólido. Aquela questão que eu sempre levantava. Algumas equipes satélites da Roush, a Front Row, a própria German, a German mais sólida durante o ano, mas durante algumas corridas você sempre via alguns carros satélites mais fortes que os carros oficiais, né? Que seriam os carros da Roush, né? Greg Biffle e Rick Stenhouse Jr. Gostei muito do David Gillan em sua atuação. Mostra que para o ano que vem, quem sabe, a Front Row possa ter um ou dois carros sempre entre os 20 primeiros do campeonato, o que só vai enriquecer a NASCAR. Bom, eu gostaria de destacar nessa prova de hoje, de domingo. Bom, Kyle Busch venceu, me surpreendeu, né? Não esperava a vitória do Buchinho. Tudo estava correndo para o Joey Logano vencer a sua segunda prova na temporada, mas o trabalho da Gibbs nos pit stops colocaram o Kyle Busch em posição confortável para vencer. E depois ele fez o que ele soube fazer de melhor, que é se manter na frente quando ele tem carro para isso. E o Logano fez jus à condição dele na corrida, terminando em segundo, superando o Truex Jr., né? Que mesmo com o dedo, com o pulso fraturado, conseguiu terminar em terceiro. Kurt Busch, trabalho fantástico também, da Furniture Row. Quem pegar esse carro vai pegar um carro redondo. Ryan Newman, provando que não está morto. Está em quinto e está indo para o... Deixa eu dar uma olhada aqui, mas se eu não estou enganado, o Ryan Newman está indo para a vaga de wildcard. Não, está disputando diretamente com o Truex Jr., né? Estão empatados. Cinco pontos de diferença. Só tranquilamente tirável em ritmo. O problema é o Casey Kane, que não foi tão bem no evento. Jeff Gordon botou sangue no olho de novo, andou forte. Como eu tinha até feito a intervenção na palavra do Elião lá. Se pegou com o Primo Cal durante a prova, tiveram uma bela disputa. E o Edwards foi outro cara que andou forte. Juan Pablo Montoya. Achei até que poderia ter chance de vencer a corrida, mas passou por alguns problemas no meio da prova e mesmo assim conseguiu se recuperar, terminou em sétimo ainda no top 10. Dale Jr. se garantiu no Chase, e aí a gente tem que falar de quem teve problema um pouco, né? Jimmy Johnson, desastre total a prova dele, se envolveu em três incidentes pelo menos. Keselowski, o mais derrotado do final de semana, já deu adeus ao Chase. Clint Boyer, azar total do Clint Boyer, como o Hélio já tinha mencionado, acho que não era hora de testar motor, mas o que que o Boyer pensou? Bom, já estou dentro do Chase, posso tentar testar esse motor aqui que não vai fazer diferença. Se eu vencer, bom, se eu não vencer, é a mesma coisa. Então acho que valeu sim o teste, já respondendo a intervenção do Elião. E o que mais aqui quer se destacar? O excelente trabalho do Denny Hamlin, eu acho que é o que eu queria destacar de mais positivo. A termos de campeonato, cara, ficou assim, muito bagunçado, entendeu? Eu acho que bagunçou o negócio. Eu até abri aqui uma página com os cenários, para quem quiser dar uma olhada depois, a gente vai comentar no bloco de perguntas, com os cenários da classificação pro Chase. E o Casey Kane foi o responsável por bagunçar tudo, entendeu? O Kane fez uma péssima prova também, né? Ele se acidentou no comecinho da prova, foi isso, né? Ele se envolveu no acidente que o Jimmy Johnson participou também, né? Na volta 39. Foi, na volta 32. 32, o Jeff, isso. O Jeff Gordon relargou que nem a minha mãe no trânsito aqui de Campo Grande. Daí foi achatado. Foi amassado, sofreu, é verdade. Até coitado do Jeff Burton lá. Jeff Burton, Jimmy Johnson e o Mark Martin, né? Que se envolveram, isso, né? Exato. Relargou com a minha mãe aqui. Putz. E aí, cara, infelizmente, né? Pra ele... Foi péssimo, mas ele é um piloto que já está garantido como o último wild card. Então, já puxando aqui a briga pelo wild card, que vai ser a coisa mais interessante, ele seria hoje o ponteiro e ele tem 10 pontos a menos do que o top team. Então, ele pode chegar tranquilamente entre os 10 primeiros e descer alguém do top team, que hoje quem estaria na linha de tiro seria o Kurt Busch, que não tem Kurt vitória. Busch. Exatamente. E o Jeff Gordon está a um passo também de entrar, está 6 pontos atrás do Kurt Busch. E aí o Martin Truex tem 5 pontos só de vantagem pro Ryan Newman, que eu acho que a briga direta por uma vaga vai ficar entre Truex Jr. e Ryan Newman. E o Ryan Newman mostrou que não é bobo, chegou em quinto em Atlanta. Então, quer dizer, eu acho que o negócio vai ser, a briga em Richmond vai ser bem franca mesmo. Bom, o Menard e o Hamlin foi um ponto que a gente tem que pegar, acabaram se estranhando. E o Jimmy Johnson depois ainda deu um golpe de misericórdia no Jeff Burton no momento que ele ficou lento lá na pista. O Jimmy Johnson acertou o Jeff Burton. O Burton tava descendo pro pit, o Johnson não entendeu nada. E só para falar do Burton, ele se acidentou 3 geral. Vezes na prova. O curioso, 3 bandeiras amarelas da prova ele teve participação. A corrida foi, sim, bem movimentada e teve momentos bem distintos, né? A gente teve Bowyer liderando 48 votos. A gente teve o Brad Keselowski em posição de vitória, né? Antes de o motor dele quebrar, liderou 31 voltas. A gente teve o Kyle Edwards liderando 68 voltas. A gente teve o Montoya, liderou o primeiro trecho da prova, 38 voltas. A gente teve o Jeff Gordon liderando 17 voltas. A gente teve o Joey Logano, que ficou com os bônus por liderar o maior número de voltas, com 78. E tinha, assim, o carro mais forte do evento. E a gente teve o Kyle Busch, cara. Que o Kyle Busch não pode dar sopa. Deu sopa, ele detona mesmo e conseguiu a quarta vitória. Okay. E aí, o Kyle Busch reforça o que eu venho falando. Que o campeonato, a briga deve ficar em Jimmy Johnson, Kyle Busch e Matt Kenseth. Que agora, com 4 vitórias, o Kyle Busch se iguala ao Jimmy Johnson e vai largar junto com ele no campeonato. Se um dos dois não vencer em Richmond... E bem provável que o Jimmy Johnson até não corra em ritmo, mas eu acho que vão fazer um esforço para segurar o bebê dentro da mulher dele lá, porque para nascer durante a semana, porque ele vai precisar de pontos e vai precisar de vitória. Olha, naquelas últimas voltas ali, se você falasse que era o Matt Kenseth correndo no 18, as pessoas iriam acreditar. Eu diria que opa, tivemos um probleminha aí com o Elhão. Então, só para falar aqui, Pedro, estava falando dos líderes da corrida, né? Sim. Esse ano foram 28 trocas de liderança. O ano passado foi apenas 18. Então, mostrou que foi uma corrida muito, mas muito movimentada mesmo. Confesso, para falar a verdade, que em momento algum eu consegui falar assim, não, esse tem o carro para ser campeão, não, esse vai ganhar, não, esse consegue ganhar. Então, assim, foi uma excelente corrida, uma corrida muito movimentada, e o Joe Logano teve chance de ganhar, o Martin Truex Jr. teve chance de ganhar, o Kurt Busch teve chance de ganhar, o Kyle Busch, o Ryan Newman, todos tiveram chance de ganhar. Eu gostei bastante mesmo, eu gostei muito da corrida, gostei de todo mundo. Gostei... Sim, ela teve várias alternativas no decorrer dela, né? E no final ainda, faltou um pouco no final, talvez, para o pessoal botar pressão de fato no Kyle Busch, né? Quem fez isso até o Martin Truex, foi até onde ele conseguiu, né? E depois o Kyle Busch conseguiu abrir, né? E na última relargada também... É. O Kyle Busch, ele tava com o carro no final muito bem acertado. Parece que o Kyle Busch fez. Fantástico. Parece que o Kyle Busch ouviu o podcast, na verdade, né? Eu acho que ele tem um tradutor lá. E o cara, ele ouviu o podcast, daí ele conservou o equipamento pro final da corrida, porque antes ele detonava no Até o Hélio. O cara falou assim, não, ó, ouve esse podcast aqui, eu vou traduzir para você. Uhum. O cara falou para você guardar o equipamento. E ele e guardou aí, ele o equipamento. Guardou o equipamento e ele, agora ele sabe como trabalhar agora. E não duvide de Kyle Busch campeão no final do ano. É, então, eu ia falar isso agora, viu, Pedro? Ó, não duvido se o Kyle Busch foi campeão. O Kyle Busch foi campeão. Vai ser a mesma história quando o Corinthians foi campeão da Libertadores. Vai calar a boca de muita gente, sabe? Vai colocar muita gente no bolso, vai acabar com essas piadas, tudo que tem no nome dele. Porque, deixando bem claro que eu sempre defendi o Kyle Busch aqui nesse podcast, hein? Não, a gente não pode esquecer. Então, né? O Kyle Busch, ele é um piloto assim, excepcional, um cara que anda muito mesmo, o Kyle Busch. Ele só, infelizmente, quando chega no Chase, ele tem muito azar. Ele tem muito azar quando chega no Chase. Eu nunca falei mal, na verdade. Eu até tinha separado uns... Não dele como piloto do Kyle Busch. Vocês sabem disso. Eu não gosto de... Eu tenho aqui uns números aqui, ô Hélio. E eu acho, sim, que ele pode ser campeão. Eu tenho falado isso desde quando a gente começou a gravar o podcast. Que os candidatos ao título são ele... Jimmy Johnson em primeiro, Kenseth em segundo e ele em terceiro. São nessa ordem para mim. Só que, como a gente já tem falado várias vezes, precisamos ver nesse início de Chase. Precisamos ver no Chase. Por enquanto, sim, para mim, é favoritíssimo também o campeonato. Pedro, eu tenho os números aqui que eu peguei lá da corrida de Michigan, contra a corrida de Michigan. Uns números bem interessantes sobre o Chase. Tá? O Kyle Busch, ele fez 5 aparições no Chase. Ele participou do Chase 5 vezes. 6, 7, 8, 10 e 11, tá? 9 e 12 não participou do Chase. Então vamos lá assim, ó. Largados, antes do Chase foram 130, no Chase 49. Vitórias antes do Chase, 17. No Chase, nenhuma. Top 5 antes do Chase, 51. Top 5 no Chase, apenas 11. Top Team antes do Chase, 76. Top Team no Chase, 19. A média de chegada nele antes do Chase, 12.0. No Chase, 18.6. E antes do Chase, ele liderou 3.452 duas voltas. Depois do Chase, né, no Chase, ele liderou 1.075 voltas. Aí eu tenho outros números aqui que são interessantes também, que é da Joe Gibbs, né? Que desde 2008 para cá. 2008 para cá, antes do Chase, a Gibbs teve 9 vitórias. No Chase, teve apenas uma vitória. Em 2009, foram 7 vitórias. No Chase, foram 2 vitórias. Em 2010, antes do Chase, foram 9 vitórias. No Chase, foi 2. Em 2011, antes do Chase, a Gibbs teve 5 vitórias e no Chase não teve nenhuma. Em 2012 foram 6 vitórias antes do Chase e no Chase teve apenas uma vitória. Então, assim, antes do Chase, a Gibbs teve 36 vitórias e no Chase apenas 6 vitórias, entendeu? Então, assim, eu não sei o que acontece, que a Gibbs, que parece que ela se perde, acontece alguma coisa, eu não sei... Acho que os caras vão lá sabotar os carros da Gibbs por ser Toyota, entendeu? Eles vão lá sabotar o carro lá, eu não sei o que acontece, né? Que, assim, no Chase cai muito o rendimento da Gibbs. A Gibbs não consegue ter um bom carro, a Gibbs não consegue avançar. Os pilotos, até assim, até que ponto a gente pode culpar os pilotos, entendeu? Mas, assim, antes do Chase os caras vão bem, chega no Chase os caras vão mal. Então, assim, são números bem interessantes e para se pensar, né? E me parece que esse ano a Joe Gibbs está se preparando para o Chase mesmo. E vem com dois pilotos bem fortes, que é o Kyle Busch e o Matt Kenseth. Leonardo. Oi? Leonardo, até que ponto a presença do Matt Kenseth, com anos da Roush, que é uma equipe, a maior equipe da história da NASCAR, pode estar acrescentando a organização? Porque eu lembro que quando anunciaram a contratação do Kenseth, para mim... além de você ganhar um piloto como campeão, o Mr. Consistência, né, como é conhecido, ele tem experiência, tem algumas coisas da Ford, da organização da Roush, que ele sabe, que ele conhece, que poderia acrescentar a organização. Até que ponto você acha que o Case pode estar ajudando nisso aí? Porque é o que a gente sabe. Tem coisas assim que o piloto passa para o seu chefe de mecânico, que ele vai lá e passa para o companheiro. Ou que o cara vê ali do lado, trabalhando dia a dia. Qual a sua opinião sobre isso? Então, essa é uma pergunta bem interessante. Mas eu creio assim, que a vinda do Matt Kenseth para a equipe veio assim, foi mais para trazer um piloto experiente a mais, entendeu? Não com essa bagagem de Chase para a disputa de título. Tanto é que o Matt Kenseth no Chase, ele nunca foi assim, um fator para lutar pelo título. Mas assim, eu vejo que a chegada do Matt Kenseth na Joe Gibbs foi para dar uma reestruturada na equipe. A equipe parece que se reestruturou. É uma equipe completamente diferente, uma equipe nova. Né? Eu gostei da vinda do Matt Kenseth dessa vinda do Matt Kenseth para a Joe Gibbs. Que sim, ela conseguiu se reestruturar e parece que a equipe está mais assim, melhor preparada para o Chase. Mas assim, o Kenseth com o Chase, melhora no Chase, não penso eu que nem teve tanto assim, mas que a equipe está mais organizada e parece que pronta para o Chase, tá. Isso tá mesmo. Então, outro cara que eu ninguém citou aqui, mas que proporcionou para mim um dos maiores momentos da temporada, imagens mais legais que... A única vez que eu vi algo parecido, vocês devem lembrar, num treino da Cup em 2010, da Nationwide Series em Daytona, que o Smoke passava uns 15 carros só no vácuo. Vocês lembram desse lance? Lembro. Então, lembrou bastante, né? Na penúltima relargada, o Kurt Busch largando em décimo, passando 9, 8 carros, uma manobra sensacional na curva ali, 4 por fora ali, por muito pouco não toma a posição do irmão. Queria a opinião de vocês, para vocês foi uma das 3 imagens do ano? Difícil falar assim a imagem do ano, mas foi uma linda manobra, uma manobra que... Não é qualquer piloto que faz. Ah, Buchão é monstro, né, cara? Buchão é monstro. Mas, assim, não, acho que ainda não coloco como uma das 3 do ano ainda, não. Mas eu acho que a Truck do domingo tá entre uma das 3 do ano, por enquanto. Fala na Sprint Cup. Na Sprint Cup. Aí, cara, se for puxar a memória, a gente tem na Sprint Cup o final em Fontana... Talladega, que foi sensacional o que o Reagan fez com o Gillan e o Marco Otto. Talladega, possivelmente o Kurt Busch deve estar entre os 3 aí com essa manobra. A gente pode chamar essa linha de linha Kyle Larson, será? Que foi descoberta em Atlanta? Mais ou menos por aí. Eu não sei, mas diria que se o Smoke tinha alguma coisa contra a contratação dele, depois dessa manobra fica meio complicado falar alguma coisa, né? Não, sim, o Kurt é fantástico. E você vê, né, o trabalho que vem sendo feito no 78, né, cara? Esse carro com condições totais de ir pra Chase aí é uma coisa que a gente não podia imaginar em um tempos atrás, né? Um ano atrás, quando o Smith ainda estava no carro, né? Ele até tinha chance de ir, né? Mas depois, aí curiosamente, aconteceu a mesma coisa que aconteceu na National Wide, o Egan Smith. Depois de uma certa corrida, ele se perdeu tanto que caiu, sumiu lá, diluiu lá para fora do 20º e perdeu a chance de disputar o Chase. E agora o Kurt Busch mostrando completamente assim, outra história, né? Aí eu já não sei até que ponto é só o talento do Kurt Busch, até que ponto a equipe tá fazendo de tudo para dar um bom material pro Kurt Busch. Que ao contrário, antes não era assim, né? É, mas a equipe injetou mais dinheiro, sim. Ah, com certeza. Dinheiro e aproveitou. Eu acho que a equipe, mesmo com a saída do Kurt Busch, eu acho que a equipe vai conseguir extrair o máximo dele para ter um carro competitivo na próxima temporada. E dependendo de quem vir, ainda acredito que seja o Montoya, mas dependendo de quem vir, vai conseguir dar sequência ou não a esse trabalho. Então, assim, isso tem que ser muito bem pensado, né? Na verdade, a gente não tem nada de definido agora para essa temporada, a gente, de alteração da semana passada para essa semana agora, mas a gente vai responder algumas coisas no bloco de perguntas sobre essa Silly Season, e aí a gente vai aprofundar mais nesse assunto. Mas, assim, a Furniture Row levou muita vantagem mesmo no, na contratação do Kurt Busch. Bom, vou puxar lá o campeonato então, moçada. Bora. E esse bloco da Sprint Cup vai ser um pouquinho mais curto, porque a gente tá avançando a madrugada já, e a gente ainda tem um bloco de perguntas para responder e deixar os palpites pro final de semana. Bom, Jimmy Johnson se mantém no campeonato, na liderança do campeonato. Tinha chance de perder a liderança, não fosse o problema do Clint Bowyer. E ele mantém agora 28 pontos. Cal Edwards perdeu uma posição para o Kevin Harvick. E eles vêm empatados, 42 pontos atrás do Jimmy Johnson. Kyle Busch, 4 vitórias em quinto, garantido no Chase já. Matt Kenseth, 5 vitórias já garantido no Chase também. Nessa situação, começaria o Chase como líder do campeonato. Dale Jr. precisa de pouca coisa para fechar a classificação dele. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Dale Jr. ele precisa de terminar em 32º para se garantir. Vamos ver o que mais aqui. Joe Logano vem relativamente confortável no 8º lugar agora com a vitória. Greg Biffle vem em 9º. 14 pontos acima do Chase, com uma vitória. E aí a gente tem o Kurt Busch em 10º, sem vitória, 6 pontos acima do Jeff Gordon. Jeff Gordon tem condições de chegar por pontos, né? E aí para baixo a gente tem o Casey Kane, com 2 vitórias já garantido como última vaga do Wild Card. A gente tem Martin Truex Jr., que estaria hoje classificado 5 pontos à frente do Ryan Newman. Então esses brigam direto pela vaga, e aí embaixo deles a gente tem o Keselowski em 15º. E Jim McMurray, pô. Se então, o McMurray ganhar o Kenny e subir para 10º. E eu vou chegar aqui nesse ponto. Então, pro Jamie McMurray entrar, ele tá 39 pontos fora do top team. Então ele só consegue. Ele consegue ainda ser elegível pro top team, mas ele não vai ser muito difícil para ele chegar. Ele precisa vencer para entrar na disputa do Wild Card. Ele precisa somar mais pontos do que o Martin Truex Jr. Ele tem que somar 25 pontos mais. Ele tem que vencer. E o Martin Truex Jr. ele tem que somar mais 25 pontos além do Martin Truex Jr. Então o Truex ia ter que terminar de 20º para baixo lá, né? 25º para baixo. Ele tem que marcar 19 pontos mais que o Newman. Então a situação do Jamie McMurray é bem difícil mesmo. Aí, se o Truex ou o Newman passarem o Kurt Busch no top team, aí ele teria que marcar mais pontos do que alguém que tem uma vitória que caísse para fora do top team. Que seja, não seja o Casey Kane, porque o Casey Kane tem 2 vitórias, mas, por exemplo, o Greg Biffle ou o Joey Logano, entendeu? Então a situação dele é bem difícil. E até o Paul Menard tem chance matemática de se classificar. Só que ele tem que fazer 47 pontos a mais do que o Truex Jr. Então ele tem que vencer e o Truex tem que ser o primeiro a abandonar. E aí ele tem que marcar mais 42 pontos além do Ryan Newman. Então assim, pro Menard se o Menard se classificasse, a gente pode dizer que foi a coisa mais absurda que já aconteceu na história. Assim. É um resultado quase impossível, vamos dizer assim. Sim? Desempate o quê? Vitória, top 5, top 10. Isso. Vitória, top 5, top 10. Desempate. Mas acho assim, dificilmente vamos ter empate. Mas pode acontecer entre Truex e Ryan Newman. Não é muito difícil, não. E eles estão, assim, em número de top 10, ele tem o mesmo tanto. Só que o Martin Truex Jr., o Ryan Newman teria 11 top 15 e 5 top 5. O Martin Truex Jr. tem 6 top 5s. E eles podem, teoricamente, ficar empatados em número de pontos e talvez em número de vitórias, em número de top 5 e número de top 10. Daí eu não sei qual que é o critério de desempate. Moedinha. Sorteio, talvez, né? Mas tem condições sim de acontecer. E é bem DNF, perigoso. será? Vai naquela roleta do Silvio É, Santos. DNF, o Newman tem 5, né? Daí, se fosse, o Martin Truex Jr. estaria dentro, né? Mas eu acredito que não seja esse o critério. Eu acho que tem um outro critério. O Montoya entrou na zona de chase, mas não tem chance. Assim como o Almirola, o Ambrose, também não tem. O Tony Stewart já caiu para o 23º. E só observando aqui, Tony Stewart agora tem o mesmo número de largadas do que o Denny Hamlin. Só que o Tony Stewart está bem na frente em número de pontos também. E o Tony Stewart tem vitória e o Denny Hamlin não. O carro 55 não foi tão bem nessa etapa, né? Senão poderia ter chance de chegar aí para o que a gente chama de o chase dos carros, né? Mas com o resultado nessa prova, não. O Não. caso 55 foi Não. décimo. Ficou em décimo? Foi. Rapaz, então eu tô confundindo com 51 aqui, desculpa. É isso mesmo. Eu achava que o É. campeonato de carros Falei no comecinho da abertura do bloco aí. Destacar o Perdão. Brian Vickers, o Léo, Mark perdão, Masson, perdão, tá? perdão. Eu Fui achava eu que que comi campeonato de carro. barriga. Eu achava que o campeonato de carros não podia ter chase, tinha que ser regularzão mesmo, né? Até para É, criar uma outra disputa, né? Que às vezes. 18º tá o carro número 55. 55. Ele estaria brigando pelo wild card de carros com no, de carro no chase de carros, vamos dizer assim, né? Mas aí ele tá atrás do 14, por exemplo. Mas bem bacana mesmo. Bem bacana. Você queria, estava falando sobre o quê, Hélio, do wild card do chase de carros? Ó, na minha opinião, eu acho que até para criar uma certa disputa, né? Porque às vezes, para começar, a pontuação do Chase é que começa não é a mesma que termina, né? Que nem o Bauer. Bauer não vai começar em segundo lugar, né? Vai começar em sexto, sétimo, porque ele não venceu. Podia ser a pontuação regular do carro, né? Traria uma outra disputa, né? É uma análise interessante. Você acha que o ponto que o carro fez, no caso, seria aonde entrar, no caso? Se o Isso carro está mesmo. em. Entendi. Não sei. É porque é determinado pelo número de vitórias, né, cara? Porque daí a gente dá a vaga de wildcard para quem vence. Fica meio incoerente, eu acho, assim, não valorizar a vitória na hora que entra. Não, tô falando campeonato de carros. De carro, você não ter chase, ser diretão, que nem os outros campeonatos. Ah, sim. Tá bom. Acho que seria mais interessante, né? Tocar uma pontuação diferente. Assim como o campeonato de Hulk, você fala, né? Exato. Isso aí, Até isso no mesmo. campeonato de Hulk, eu tava até dando uma olhadinha aqui. A Danica Patrick tá só 10 pontos atrás do Rick Stenhouse Jr. 195 contra 185. Eu não sei qual que é o critério para descontar esses 10 pontos, mas eu achei curioso isso aí. Não, não tá longe dela ser Rookie of the Year, não. Tá bem perto. Na corrida, pra gente ter uma ideia aqui, quem foi o melhor Rookie foi o Rick Stenhouse. A Danica apareceu na corrida, vocês lembram? Eu Ah, vi ela tomando um monte de volta lá. Toda hora aparece o eu não carrinho lembro verde não, hein? lá. Ela terminou 2 voltas atrás em 21º. Ela já começou a andar naquela zona que a gente tinha respondido a pergunta do Alexandre na semana passada, né? Que eu acho que ela vai andar ali entre 20 e décimo, né? Entre 20º e décimo ali, no top 20, São Pulmenar da vida, né? top 15, por aí, eu acho que é por aí mesmo. Bom, moçada, mais alguma coisa? Sprint Cup? Não. Só Não, para só isso falar, mesmo. não vamos mais falar da disputa do Chase, né? Só depois do Chase, né? Só para falar assim, eu vou ficar com o Casey Kane como a primeira vaga do IndyCar, e a segunda vaga do IndyCar para mim vai ficar com o Martin Truex Jr. mesmo. Vão ser esses dois, vai estar tá fechado aí os 10 que tá, mais Casey Kane e Martin Truex Jr. mesmo. Para mim é esses 12 que vão pro Chase. Para mim, o Casey Kane consegue passar, está em décimo. O O Jamie McMurray vence a corrida e passa o Ryan Newman. Aí classifica o Trucks e o McMurray como o Witch Cards. É mais fácil, sei lá, acho mais fácil montar esse campeão ano que vem da NASCAR no 78 do que o McMurray classificar pro Chase. Eu acho que fica do jeito que tá aí. Mas eu acho que o Ryan Newman entra no lugar do Trucks Jr. Acho que é isso aí. Essa talvez é a única possível mudança. De resto, eu acho que muda pouco. Pra mim já tá definido já. O pessoal vai ser bem conservador. Oi. Não tá difícil do Keselowski classificar não, cara. Se ele ganhar a corrida e... Porque o problema, porque... o problema, Hélio, é que você tem que contar com o azar dos outros, cara. E é muito azar. Por exemplo, o McMurray, ele precisa, só puxando aqui, o McMurray precisa descontar 25 pontos do Truex e 19 do Newman. Então os dois têm que ir muito mal, os dois têm que bater, os dois têm que quebrar, entendeu? E ele tem que vencer. E o Keselowski, o mesmo sistema. O Keselowski, ele tá 28 pontos fora do top team. Então ele precisa de 5 caboclos que tá na frente dele e mal se ele quiser entrar entre os 10. Então, se ele vencer, ele tem que descontar 13 do Truex e 8 do Newman. E aí você tem que contar que os caras que estão sem vitória, eles têm que descer para fora do top team. Porque se desce o Greg Biffle e o Joey Logano, por exemplo, ele não vai conseguir superar em número de pontos. Então, é muito complicada a situação. Entendeu? É muito... Eu acho que Brad Keselowski, McMurray, o Paul Menard nem se fala, mas... Brad Keselowski e McMurray com milagres mesmo assim para se classificar. E, por exemplo, os dois não tem chance, porque se um vencer, o outro não vence, né? Então, um dos dois para se classificar precisa de muita sorte. Muito milagre. Não é impossível. Tem chance matemática, tem chance de se classificar, mas muito difícil. Muito difícil. Eu acho que fica entre Newman e Truex uma vaga do Wild Card, a outra deve ficar com Casey Kane. E aí, uma briga interessante vai ser Jeff Gordon e Kurt Busch. Para ver quem vai ficar com a décima vaga, com a décima vaga direta, e o Newman e o Truex vão cabeça por cabeça por uma vaga no Wild Card, que são só 5 pontos. Fechado? Fechado, isso aí. Então, beleza, moçada. Então a gente vai encerrar e a gente volta com o bloco de perguntas e os palpites para as provas de Richmond, da Nationwide e da Sprint Cup, e para Truck Series, que vai correr em Iowa. E as notícias rapidinho. É verdade. Singing Sweet Home.